Game Trap Podcast. Game, está começando mais uma edição do Game Track. O episódio de hoje é o número 27. E vamos aos nossos participantes de hoje. Eu sou o Zabza e eu acho que eu joguei o Final Fantasy 6. Eu sou o Ridan e eu acho que eu joguei quase todos os Final Fantasy possíveis. Eu sou o Eric e eu tenho medo do Kefka. Aqui é o Coringa, mano. Aqui é o Wesley Pires e no Final Fantasy VI, toda vez eu upo personagens até o level 99 lá no Vale dos Dinossauros. Aqui é o Excel e eu gosto de Zelda. Nossa, me chame pra um cast de portal, vou fazer isso. Meu nome é Wesley Pires e eu gosto de Half-Life. Essa é uma boa. Toma. Enfim, a gente tá reunido hoje aqui pra dar continuidade a um podcast que a gente já fez no ano passado, né? O Game Track número 15, que a gente falou do primeiro ao quarto jogo. Vale ressaltar que a gente só tá fazendo a continuação, porque no cast anterior eu frisei que a gente ia fazer as continuações, porque os outros já tinham até esquecido. Eu tinha esquecido, aí a gente atualizou a agenda e falou, o que tem que fazer mesmo? Ah, tem que fazer Final Fantasy. Então a gente reuniu mais dois malucos, além do Ridan, que gostam muito dessa série, pra gente falar do quinto e do sexto jogo. A gente vai falar um pouquinho de detalhes da história, um pouco mais das mecânicas de jogabilidade. E vamos pra leitura de e-mails e já voltamos. E-mails! Começando mais uma leitura de e-mails. Valendo! Valendo! Então vamos lá. What the f- Estou aqui com o Snake. Boa noite. Estou aqui com o Digo Coulson. Oi. Oi, tudo bem? E tô com o Hawks, que infelizmente o microfone dele bugou, né? Ele tá só ouvindo a gente. Um beijo, Hawks. Eu deixo que eu vou dublar ele. Sir Hawks. Então vamos lá. Antes de ler os comentários relativos ao podcast número 26 do Game Track, que a gente falou sobre as músicas dos quatro jogos da série Tony Hawk Pro Skater. Cara, nossa, tá pausado, cara, hein, filho? Na leitura de e-mails do Tony Hawk, a gente quase teve o Hawks. Vamos aos recadinhos de sempre. Primeiramente, o Twitter. Quem tava acompanhando o Twitter esses dias, a gente fez uma promoção lá que sorteou vários jogos do Trine. E teve bastante gente que ganhou lá um conjunto de três jogos, né? Que a gente comprou do Rumble. Um beijo. Então, preste atenção no Twitter, ainda mais mês que vem, que o MeluX vai completar um aninho de vida. Então, fiquem espertos que a gente vai ter uma promoção bem show de bola pra comemorar seu ano. Então, fiquem espertos também no Twitter que a gente vai estar sorteando jogos lá. Principalmente para jogos pra Mac e pra PC. E a promoção de um ano, a principal, vai ter coisas voltadas também pra PS3 e Xbox. Então, fiquem atentos. Olha só que riqueza, hein, pessoal? Antes da gente partir pra leitura de e-mails, né? Então, a gente pede que vocês, sempre que puderem, indiquem pra seus amigos, né, o podcast, né? Que a gente precisa desse feedback, aumentar o público, né? Porque a gente tá esperando um resultado de vocês. A gente já tá tendo um resultado muito bom. Um ano que a gente tem um público grande, né, cara? A gente já conseguiu sair de Curitiba. Isso é um grande sinal. Sim. A gente chegou até ter e-mail de um cara do Amazonas, né, cara? Eu achei muito massa. Fiquei muito honrado de ter um ouvinte lá. Ele mandou um sinal de fumaça. Sacanagem. Não, ele mandou um e-mail. Ô, não fala isso. Brincadeira, pode continuar mandando. Então, a gente também tá tendo atualização de notícias direto aí, bastante coisa tá tendo legal no blog, então acessem lá, votações na Fortniteverse, até colunas novas aí, videogame musicverse lá. Vamos pro primeiro comentário relativo ao cast do Game Track do Tony Hawk's. O primeiro comentário é o Snake Valley. E o primeiro comentário é sempre do cara, eu vou chamar ele de First, cara, Madruga Jackson. Tem um post e o cara posta. E, cara, o Madruga Jackson, eu fico imaginando, sei lá, ou eu imagino o seu Madruga ou o Michael Jackson fazendo um moonwalk em cima do cata-ovo do seu Madruga. Vamos lá. Puta que pariu. Desculpa os termos. É, foi ele que tava falando, tá? Caraca, não tô acreditando. Justamente quando eu ia mandar um e-mail sugerindo o cast de Tony Hawk's, eu entro no site e acho uma surpresa maravilhosa. Valeu, pessoal, baixando o cast e depois volto pra comentar. E ele comentou nos e-mails. Fala aí, Zabza. No e-mail, né, ele continua. Fala, pessoal do Melo X, aqui quem vos fala é o Madrug Jackson. Estou enviando e-mail para parabenizar por mais este maravilhoso cast. Especialmente, pois eu ia sugerir esse cast pra vocês com essa temática. Não tive PS1, mas jogava Tony Hawk Pro Skater na casa de amigos. Jogávamos principalmente o primeiro e um pouco do segundo. Joguei o terceiro duas vezes e nunca gostei do quarto. Mas falando da parte que eu mais gosto, que é a trilha sonora, o primeiro é fantástico, com ótimas bandas como Dead Kennedys, Goldfinger, Primus, Suicidal, as duas últimas bem que poderia ter sido escolhido por alguém no cast, mas pelo menos ela foi tocada com música de fundo. Já o segundo também conta com ótimas bandas como Rage Game Machine e Swing Others, né? As músicas dos dois últimos jogos também foram boas. Bem, vocês bem que poderiam aproveitar e pensar num cast de Guitar Hero e Rock Band. Esses jogos possuem trilhas ótimas. Valeu, pessoal, e continue com um ótimo trabalho. Valeu, Madrug Jackson, né, o nosso top commenter. Então vamos lá pro próximo comentário, Rodrigo. Vamos lá pro comentário do Crazy Fox, do Raposa Louca, só que é com K. Então, ele disse: uou, muito bom o podcast de vocês. Favoritado aqui. Só uma coisa, não é o filho, é Tony Hawk. Ninguém entendeu a piada, né, tá? Desculpa. Não é WoW, é Tony Hawk. Ai, que piada paia. Continuando. Vamos lá, então. Ele diz aqui: acabaram de ganhar um ouvinte fiel agora. Muito bom. Tony Hawk Pro Skater é uma das minhas franquias favoritas do PlayStation 1. E em questão de trilha sonora, era a minha favorita. Muito bons os jogos. Meu preferido era o Tony Hawk Pro Skater 3. Mas qualquer um dos três era muito bom. Bateu até uma nostalgia ouvindo esse cast. Deu vontade de jogar. Infelizmente, hoje em dia, Tony Hawk Pro Skater precisa de um acessório tosco, caro e que não funciona para poder jogar. Alguém sabe se tem algum jogo da série que presta nessa geração? Daí que o Javan completou aqui, né? Perguntando se ele jogou a série Underground, PlayStation 2, né? É, parece que a série Underground, ela não é tão nostálgica como a que a gente falou, mas é uma boa série. Uhum. É, o que ele falou é sobre comprar o acessório, né? Acho que ele tá se referindo àquele do Nintendo Wii, né? Não, mas tem um pra PlayStation também. Você usa um skate, assim, que você fica só fazendo manobra, assim. É, que aparentemente, se for tipo, pro cara fazer isso, o cara compra skate de verdade, cara. Não, é, tipo, você não precisa saber andar de skate, você tem que bater com o troço bater o pé naquela pra fazer manobra, tipo, totalmente desnecessário. E só vou complementar aqui o nosso... A gente teve bastante comentários, né, em relação ao cast. Eu acredito que foi um dos melhores. Acho que a edição ficou muito boa. Eu até pensei, porra, esse cast vai ficar ruim. E depois da edição ficou bem show de bola. É que vocês estavam gravando, né? Eu não tava lá. Aí, pô, esse cast vai ficar ruim. Eu cheguei, ficou bom. Ah, tá. Maldito. É que, na verdade, sempre que você tá gravando o podcast, sempre fica aquela impressão de que não tá ficando bom, porque você tá gravando no seco ali, né, cara? Tá sem o áudio de fundo, coisa, assim, as músicas ali implementando ainda. Eu só queria lembrar aqui que eu coloquei depois no post aqui, pra quem não leu aqui os comentários, né, que eu tinha comentado lá que o Tony Hawk foi revelado pelo Tony Peralta, mas o nome do cara não é Tony Peralta. Que na verdade não, eram três, né? Que era o Jay Adams, o Tony Alva e o Stacy Peralta, que era o Z-Boys, né? Eu confundi o nome do Tony Alva com o Stacy Peralta, que acabei criando um outro nome, né? Tony Peralta. É Stacy Peralta que revelou o Tony Hawk. Sim, sim. Além disso, você também colocou um comentário, né? Que a gente falou que era Popoa Beach. É que na verdade eu falei Popoa Beach e no próprio cast eu corrigi, Cocoa Beach. Isso. Só que eu não sabia dizer onde que ele era. É na Flórida. É um balneário lá. Não sei se chama um balneário lá, mas é uma praia lá. Não é Santa Catarina, filho. É. Antes da gente encerrar aqui, eu gostaria de dizer que eu fiz uma participação, fui convidado lá no podcast do AspiraCast com o Boris Depré, eu mais dois convidados, o Eric Santos e o Léo Mitocôndria. A gente falou sobre a carreira, né, a profissão funcionário público, tá bem legal, vou deixar o link pra vocês, e agora finalmente a gente vai pro cast. Falou, galera! Legal! Tchau! E acrescentar também que eu voltei dos Estados Unidos agora, porque eu fiz uma participação... Então, voltando da leitura de e-mails, vamos começar aqui falando do primeiro jogo de hoje, né? Que é o Final Fantasy V. Ele é um jogo da Square, óbvio, que foi desenvolvido em 92. Ou assim nós esperamos. É, a gente espera, né? Vai que é igual a Sonic Team, né? Que o melhor jogo deles é feito por outra empresa que não é eles, né? Exato. Foi lançado em 92, só que não foi lançado no Ocidente. Esse que é o porém também. Ainda tá em tempo da Square lançar uma retratação falando que foi outra empresa terceirizada que fez o jogo. É, vale a pena frisar aqui também, como o Wesley disse, né, que ele foi lançado no Oriente e teve bastante confusão, como a gente até ressalvou lá no primeiro episódio do Final Fantasy Game Track 15. Teve vários problemas, né, de lançamento, que lançou o número 6 no Oriente e no Ocidente o número 3. Então teve bastante confusão com relação a isso, né? E o 5, ele chegou muito tarde aqui, né? Não sei se chegou no Ocidente junto com o 6. Ele chegou aqui no Final Fantasy, Anthology, se eu não me engano. É. No PlayStation 1. Que era Final Fantasy 5 junto com Final Fantasy 6. Eu queria ter isso, alguém me vende. Eu queria ter mesmo. Eu tenho. Essa é, eu não. Cria uma ISO aí e compartilha com os brother, mano. Então, voltando para o. Além de 92 ter sido feito para o Super Nintendo, em 2006. Ele foi feito uma versão pra Game Boy Advance, né? Não tem quase nada de novo. Isso. E depois ele foi incluído na série Anthology, né? Que foi aquele CD que foi destinado pro PlayStation 1, que teve o jogo 4, 5 e 6. O 4, ele é no Final Fantasy Chronicles, que é Final Fantasy 4 junto com Chrono Trigger. É diferente. O Anthology é apenas o 5 e o 6. Uma pergunta, qual é a lógica de somar o 4 com o Chrono Trigger? Porque o 6 que foi feito em conjunto com o Chrono, né? Não entendi. Sobrou lá 10 megabytes, mas vamos pôr o Final Fantasy 4. Não, porque são dois CDs. É um CD só pro Chrono Trigger e outro só pro Final Fantasy 4. Bom, nesse momento agora a gente vai falar um pouquinho da história e resumir um pouco, né, das inovações que o Final Fantasy V teve. Acho que deve falar um pouco mais da inovação, depois falar um pouco da história. Da inovação eu vou deixar um pouco isso com o Wesley, eu sei que ele jogou bastante esse jogo. Pra caralho. Não, eu não digo tanto em inovação, mas ele deu uma reformulada, principalmente num aspecto que o 3 tinha trazido, que é a customização dos personagens através de classes pré-definidas. No 3 vocês devem lembrar, né, que você mudava as classes e tudo mais, só que pra você usar todo o potencial dela, você tinha que somar pontos, aquela coisa toda. O aproveitamento das classes no 5 era bem mais útil, porque além de você poder upar as suas classes até o nível Master, você poderia absorver aquela habilidade daquela classe, como segurar uma espada com as duas mãos, ou usar escudo, ou usar magia negra, e poderia equipar ela em outro personagem, tipo aquele basicão, que até tá no tutorial. Você pode fazer um guerreiro que usa... É nesse aí que tem aquele mago da geografia? Geomancer. O Geomancer. Eu só uso ele uma vez, porque ele, se eu não me engano, ele flutua sobre terrenos danosos. Ele tem uma roupinha mó legal de inverno. E diga-se. O cara mó calor do deserto lá com o gorrinho de inverno, velho. Ele dá. Acho que se você subir a primeira estrelinha dele, você já ganha a habilidade de passar pelos terrenos. Mas a minha pergunta é a seguinte: porque tem vários jobs, né, que falam, não sei se é isso. Isso, é jobs, são os jobs. É jobs. É, são vários jobs que tem, mas falaram assim que, tipo, eles dão uma porrada de jobs pra você usar. E no final das contas, você tem certos pontos, você pode usar só um específico pra você passar, senão você tá fudido, isso? Mas nem sempre, cara. É, porque até nos chefes, os super chefes, tipo o Shiryu e o Omega, você tem estratégias diferentes pra vencê-lo. E esse pessoal que faz detonado, eles indicam que vocês usem classe tal, com habilidade tal, mas você pode fazer de outros jeitos. Torna mais fácil se você usar tal classe, tipo, tem uma fase lá que tem só zumbis. Se você usar o bardo, você passa aquilo lá com a mão na roda, porque é só cantar que eles morrem. Eu sou ultra perdido em Final Fantasy, por exemplo. Naquela parte, você tem que usar o bardo, vai ser de boa. Mas aí você tem que pegar o bardo desde o começo pra você upar ele pra chegar naquela parte e utilizar de boa. Mas depois, é foda, não é? Ah, tá. Não. costuma ser, não. As habilidades naturais das classes, normalmente elas já estão encrustadas, né? No máximo, tipo, Mago Negro. Você sobe até o nível 3, peraí, aí virou você... Mago Negro e Yu-Gi-Oh, velho. Já tá misturando os negócios. É, desculpa. É, Black Mage. Black Mage. Não, é... Por exemplo, apesar do Black Mage poder usar magia preta, de acordo com o que você sobe... Sério que ele usa magia preta, cara? Tomara que... Porra, magia negra. Racismo, velho. Magia negra. Tipo, o bardo, ele já sabe as habilidades nativas dele, então não precisa upar. Nem todas as classes você precisa upar até o nível master, principalmente porque demora muito pra você upar até o nível master. Isso é até uma reclamação minha, porque demora muito. Principalmente o Red Mage, porque a última skill dele custa o máximo de, pontos, tipo 999. Outra coisa. Se eu não me engano, ele e o Archer, né? Arqueiro, ou não? O Mime também. O Archer não, o Archer é o último custa 450. O quê? Você falou Mime? Mime. É o Mime. O que ele faz? Ele faz mímica? Ele copia todos os termos do teu grupo e do teu adversário. Ah, ele é um clone. Ele é um shapeshifter, mais ou menos assim. Ele faz tudo. É um inútil. Eu não gosto de usar ele, coloca, não. Você coloca ele no teu grupo, daí coloca um cara que usa meteoro, que é uma das magias mais fortes. O quê? O Seiya tá aí no meio? Sei, mano. É, já tá virando uma zona, eles estão enganando a gente. É, ó, eu acho que você não sabe de Final Fantasy nada, cara. Já estão falando de Yu-Gi-Oh, estão falando de Cavaleiros. É verdade, coloca... Yu-Gi-Oh plagiou Final Fantasy, falei. Daí você coloca um White Mage só pra usar Holy, porque é a única coisa que presta que ele usa. Todos os ataques tipo, que você usar, tipo Meteor, ele vai repetir. É, vai usar Holy, ele vai repetir. Vai atacar, ele vai repetir. Ou seja, ele ataca umas 5 vezes por turno. Tá, mas voltando. Ou seja, ele é uma pessoa sem personalidade, né? Ele só repete o que os outros falam. Exatamente. Ele é o famoso Maria vai com as outras, né? Mas tipo, o jogo não te prende a só usar os jobs. Você pode usar a classe que eles chamam de Leer. Ou tem um outro nome que eu esqueci lá. Que é a classe primordial lá. Que ela você, se eu não me engano, pode pegar 3 ou 4 das habilidades que você já masterizou e usar junto. Tipo, se você aprendeu a usar 2 armas em cada mão, você equipa ela e você pode usar. Você pode equipar ela e outras. É legal que dá pra você customizar bastante, assim, que se você... Você vai masterizando as habilidades dos jobs, assim, depois se você pega essa classe aí que o Wesley falou, essa classe inicial aí que você pode pegar as habilidades de outras classes, é bom que daí você monta, tipo, seu personagem do jeito que você quiser, é muito legal isso. Porém, os atributos deles são muito baixos, vida, dano, tudo. Isso é um ponto negativo. A outra coisa, se você quiser empacar no jogo... Faz um grupo só de White Mage. Ah, qualquer lugar no mundo, se você fizer um White Mage, você vai empacar no jogo, né? Eu ia comentar que o Final Fantasy V, já que a gente falou do Blue, da mágica azul, é o primeiro que usou a Blue Magic, que você aprende as mágicas com os inimigos. Aliás, fica a dica, hein? Se você vê uma quimera, leve porrada até ela usar o Aqua Rake. Você vai precisar daquela magia por muito tempo. É a única magia de água, né, que você aprende no jogo inteiro. É a única mesmo. É ela e o Leviathan, só. Cara, ela, Wyatt Wind e Big Guard, você não precisa de mais nada, cara. Tirando algumas aí aleatórias. Isso tudo que vocês falaram resume o que o Final Fantasy V traz como... Novos elementos de jogabilidade, novas mecânicas, ou isso é só uma base pra muita coisa que dá pra acontecer dentro do jogo? Eu acho que a principal base realmente são as classes, porque apesar de ser só 4 personagens, mais uma que vai aparecer agora, protagonista, eu digo. O negócio de você customizar os personagens torna um negócio bem mais dinâmico. Não tem tanta personagem quanto o 4, mas tem várias customizações, mesmo com 4 personagens. Ele automaticamente deixa o jogo não linear. Você, tipo, tem vários elementos de replay pra você poder jogar o jogo de volta, né? É outra coisa que na versão do Game Boy, eles adicionaram, tipo, 4 classes, se não me engano, essas. E, tipo, são classes muito boas. Que é o Warlock, Gladiador, essas duas não lembro. As classes realmente são o principal elemento de jogabilidade, porque os personagens mesmo, eles não têm, assim, muita diferença entre eles na batalha. Eles têm diferença, lógico, na história e tal, mas na batalha mesmo, assim, não importa quem você vai fazer virar... Não importa muito, né? Quem você vai fazer virar Warrior, quem vai ser Black Mage, quem vai ser o que for. Porque eles são meio, assim, que tem os atributos meio genéricos, assim. Você molda eles como você quiser. Mas isso não tira um pouco do carisma dos personagens, pensando assim? É, tira. Porque, assim, ó, um comparativo. A gente tá falando de dois jogos, assim, que... São extremantes, assim, tipo, sei lá se existe essa palavra, mas assim, são extremos, assim, pra série Final Fantasy, que é o 5, tem a parada do job e tudo, E o 6 que tem muitos personagens que são, tem bastante carisma, né? É verdade? É, uhum. Muito diferente. Os personagens do 6, assim, são carisma mil. Mas do 5, assim, lógico que você acaba se envolvendo com eles por causa da história, mas nenhum tem, assim, uma coisa que destaca eles, assim, muito do outro, assim, tirando os elementos da história. Na batalha eles são muito parecidos. É, tá, são meros aventureiros, né? Os sprites da batalha são diferentes do mapa, hein? Vocês devem ter percebido isso, né? Eu percebi totalmente, né, cara? É porque no mapa eles são pigmeus, na batalha eles são anões, né? Ah, claro. Mas é, isso acontece com a maioria dos, pra mim, todos os Final Fantasy acontece isso sempre, cara. É. Não, no 6 são os mesmos sprites. Eu nunca me interessei de atrás. Agora falando de história, quem vai começar aí? Deixa eu começar, então é o seguinte, tava bem de boa lá, princesa reina com o pai dela lá. Daí, de repente, o vento parou. O pai dela pega, sobe no dragão dela e vai até o... De repente? O vento para, de repente, peraí, vou subir no meu dragão? Que é isso, velho? É porque ele é um rei ativo, cara. É porque, tipo assim, ele subiu no dragão pra ir até o tempo do ar. Que tudo que tá relacionado ao ar no mundo tá ligado no tempo do ar. Ele foi lá pra ver se tinha alguma regularidade. Porque dentro do tempo do ar tem um cristal. Daí a reina pega, what the fuck? Daí quando ela tá saindo do reino, do nada caiu um meteoro. Entre o reino dela Do nada. Caiu um meteoro. Do nada. Daí, tipo, acaba deixando ela inconsciente, que ela tava perto do local. Daí, faz sentido, né? Um meteoro costuma deixar as pessoas inconscientes. Pra não dizer mortas, né? Não, enfim. Não, é porque aquele lá foi o meteoro da paixão. Por isso ela não foi. Cala a boca. Cala a boca. Te dei, só te dei. Mas... Até que alguém vê lá e salva ela, né, Rinan? Daí o principal, o Bartz, que é muito pálido, ele tá andando, ele... What the fuck, o meteoro? Ele chega no meteoro e encontra ela. Daí salva ela e um cara que tava inconsciente, um velho lá. O Galufinho. Da Luffy. O Obisse? Não é o Luffy, é o Galufi. Ah, é o Galo. Tá. O velho desmemoriado. Que tava perto do meteoro também, tá vivo. Enfim, daí eles pegaram e se desfazeram da parte, porque o principal lá, o Bartz, ele só tava afim de, tipo, viajar pelo mundo. Só que daí começa, tipo, um terremoto, ele fica preocupado. Ô, mas o que acontece, ó? É o ar que para, é meteoro, é terremoto, qual que é a próxima? Tsunami? Cara... Não, tem todo pra... motivo, peraí, tem todo motivo. Final Fantasy ou do Japão? Final Fantasy é Japão. Daí ele pega e encontra eles de volta, inconscientes, e salva eles. De volta, porque eles são nudos. Daí eles pegam e vem um barco navegando, só que, tipo, como ele tava navegando sem o ar? Daí ele pega, what the fuck? Daí eles entram numa caverna, é a caverna dos piratas, era um barco dos piratas. Daí eles conseguem se infiltrar, mas antes disso eles são presos pela chefe das piratas. Não, daí... de início pelo chefe, né? Porque a pelo gente chef. Não sabe que a Fegs é transexual. Depois descobre que a mulher, que eles encontram ela na cama lá, ela vira o rosto dele. Meu Deus, é uma mulher, que linda. É uma das melhores cenas, cara. Fica a dica, hein? Eles descobrem que o barco só tá andando porque tem uma hidra que move o barco. Eles pedem ajuda, conseguem ajuda com o pirata, não sei por quê. Peraí, até então eles não se tocaram que era uma hidra que tava empurrando o barco. Não, eles tocaram... É porque tava debaixo do mar, aí. Cara, uma hidra não é facilmente escondida. É uma hidra. É facilmente... É o Final Fantasy, tudo é possível. Tá, então, voltando. Eles pedem ajuda pra pirata e ela acaba sem querer ajudando porque ela vê um pingente na lima que ela acha familiar. Daí eles vão pro tempo do ar. E se quer saber mais, vai jogar, pô. É, isso aí. quer saber mais, jogue. Agora sim, vamos fazer o seguinte... Vamos dar uma pausa aqui, deixar você tomar um cafezinho escutando uma bela música. E eu vou pedir pro Wesley Pires pedir sua primeira música. Então comece com o seu pedido. Ó, a primeira música que eu vou falar é a que toca no cemitério dos navios, o Ship Graveyard, onde eles ficam perdidos lá. É no momento chave lá que eles ficam sem o navio. O nome da música é Cursed Earth. E, tipo, tem uma pegada mais de bateria, assim... Eu gosto mais por causa dessa pegada e por causa do clima bem sombrio. Toca essa porra aí. We'll be right back. Então, galera, eu escolhi a música mais clichêzinha do Final Fantasy V. É a música que toca a primeira vez que você enfrenta o Gilgamesh. Você enfrenta ele numa grande ponta. O nome da música... Clash on the Big Bridge. Tipo, é muito foda essa música. Daí depois. Tão que foda que você já escolheu outro game track, né? Sim, exatamente. Eu já escolhi um game track. Nem lembro como. Muito original, o senhor, usando música que já foi usada. Foda-se, mano. E um adendo importante: que na primeira versão dela, do Final Fantasy V, o nome dela é Battle with Gilgamesh. Depois que ela foi se tornar Clash on the Big Bridge. Depois que você tem a primeira luta na ponte. Com essa música, daí todas as vezes que você tentar o jogo da Mesh, toca essa música. Quase todas. É, originalidade, hein? E cara, pra mim é o melhor antagonista da série Final Fantasy, cara. Gilgamesh. Kafka, um beijo. Não, antagonista, não vilão. Vilão. Por exemplo, eu acho o Sephiroth um bom antagonista, não um bom vilão. Não. Ele é um ótimo antagonista e um ótimo vilão. Ele é mal aproveitado. Ah, então... A música do Gilgamesh. Então toca aí Clash of the Big Breed. Minha primeira música, né, pra hoje vai ser a música tema do jogo, que também tem um outro nome que vou falar agora pra vocês, olha só, que eu tô lendo aqui. Então. Eu ia te ajudar, mas você falou que ia ler, né, porra. A Rede on... Head on Your Way. Isso, então toca ela aí. Thank you. Aliás, um destaque pra música e, tipo, pra abertura do jogo, porque as letras Final Fantasy vão aumentando e diminuindo e mostra o Bart e o Boku correndo, assim, de lado. É uma das melhores cenas, cara, do jogo. Essa música orquestrada e no violão é linda. Eric, eu te convido para fazer seu primeiro pedido de música. Então... Oh, deixa eu pensar. No Final Fantasy V, velho, eu escolhi o tema do Galuf, o velhote que sai do meteoro lá. Também conhecido como Four Warriors of Dawn. É o tema dos quatro, na verdade, né? O tema do Galuf, não sei por quê. Porque, na verdade, é mais pros quatro atrás e tal. Tem um motivo, só que eu ia dizer spoiler, né? Porque ele é o... Ah, sim, é. Porque não, é. É um... Four Warriors of Dawn, Galuf's Theme. Então, galera, para minha primeira música, eu já falei Final Fantasy V, eu vou escolher Fate in Haze, que tem um instrumental muito foda. Toca aí. Thank you. Final Fantasy VI, lançado em 94, no Japão, dia 2 de abril de 94, no Ocidente, lançado dia 11 de outubro do mesmo ano, e depois teve versões para Game Boy Advance, tanto no Japão, que foi lançado 11 de março de 2007, que também foi lançado nos Estados Unidos nessa mesma data. Esse jogo, ele teve uma grande complicação, como a gente tinha citado, ele chegou como sendo o terceiro jogo aqui no Ocidente, leve delay que teve de lançamento de Final Fantasy no Ocidente, então ele chegou como terceiro. E vamos falar um pouquinho da mecânica dele. Em primeiro lugar, as classes foram abandonadas e voltou. E voltou para aquele esquema de classe enraizada no personagem. E, em compensação, tem, acho que tem uns 12 ou 13 personagens no jogo inteiro, assim. Os sprites estão muito mais bem definidos, porque foi aquele negócio que a gente falou, que tava o Chrono Trigger e o Final Fantasy VI estavam sendo feitos, não sei se em conjunto, mas estavam sendo feitos... Em paralelo, né? Isso, em paralelo. Obrigado. E tipo, quando ele seria o último a sair lá do Super Nintendo, né? Então capricharam pra caralho nele. É interessante falar, assim, esse Final Fantasy, ele saiu com os personagens com alto nível de carisma, né? Como a gente tinha citado anteriormente. É, eles não têm foco nas classes, né? Eles têm foco mais na história. Todos eles têm um backstory bem legal, né? Desde a personagem a Terra, né? Estou certo? Terra ou Tina, né? Tina na versão japonesa. Mas eu acho que... Mas pra mim é Terra. É sempre é Terra. Tina pra mim é aquela personagem da Turma da Mônica, falei. Então... Só complementando o que você falou, de cada personagem ter um background, isso inclusive facilita a você criar o seu próprio personagem, porque chega um ponto que não você não segue a história do protagonista, você segue a história do grupo, então qualquer pessoa ali pode ser o protagonista do seu grupo, sabe? É um background muito rico. É que é um background que ele segue praticamente no fundo, assim, o mesmo objetivo, né? Porque as coisas que vão acontecendo ao longo da história, dentro do jogo, a partir daquele momento que você começou o jogo, é que vão formar a história do jogo, correto? Não é o background deles que vão dar a linearidade do jogo. Por exemplo, o background lá do Final Fantasy V, aquela parada que aconteceu anteriormente, tudo que tinha anteriormente é o que dava o rumo. Nesse caso, não. É as coisas que vão acontecendo em tempo real, entre aspas, vou colocar muitas aspas aqui, que vão gerando a história pra você... É, eles vão se encontrando e tal, daí que a parada vai desenvolvendo, assim. Uma hora encontra o fulano, entra pro grupo dos rebeldes lá e tal, e daí vai rolando. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se é esse que você sempre vai ter três na party e um que vai ficar sempre mudando, ou é no 4 esse? Não, esse é o 4. Esse é o 4, então beleza. Porque eu sou bem perdido. Ah, não, porra, esse daí é o 2. É. Nossa, o dois. Então, eu tô, por isso mesmo, é o 2. Eu tô pirando, por isso que eu perguntei. Tá longe, hein? Pra você ver o quanto eu manjo de Final Fantasy, um beijo. Isso você deve saber, ó, porque o elemento mais marcante do jogo é o negócio do steampunk do jogo. Todos os outros jogos falavam de elementos mágicos, como os cristais, cristais, magia, summons. Aqui também fala, só que fala de um contexto bem mais industrial, mostra negócio de máquina. A magia é uma arte esquecida do povo, que aí, tipo, a magia lá é algo bem desconhecido, poucas pessoas sabem usar, tanto é que a Terra é uma das poucas, é uma pessoa que sabe usar magia. Depois você descobre como usar magia, mas é lá pra frente. Um elemento que a gente tem que falar bastante aqui é a qualidade do gráfico, né? Cara, o gráfico desse jogo pra Super Nintendo, ele é muito foda. Como eu comentei com o Hidan, acho que foi o Hidan com o Eric. Falei assim, cara, esse que você começa assim, olhando pra um abismo, com mais dois carinha, e você tá numa armadura meio que parecendo um mecha, e depois você vai pra uma cidade meio industrial. Aí eles falaram, é esse mesmo. Eu falei, cara, esse jogo... O começo dele é muito massa, porque eu joguei 30 minutos e desisti, né? Porque é a mesma coisa pra mim e pra sempre, então sabe como que é, né? O gráfico dele é muito legal, as animações, assim, dos personagens, quando o personagem fica alegre, tipo, mostra aquela coisa coradinha no rosto, tem muita coisa, assim, que faz o gráfico dele ser um dos mais fodas, assim, pra era do Super Nintendo. O que eu acho foda no gráfico do Final Fantasy VI é que, nos outros Final Fantasy e tal, você vê que o gráfico é, assim, montado com quadradinhos, né? Tipo, tem os quadradinhos de grama, os quadradinhos de tijolo, que forma tal, quem mexeu com RPG Maker manja. Mas no 6, não, tá ligado? Você vê que é tudo, assim, Nossa, você desenterrou essa, hein? É, no 6 é foda, assim, você vê que o negócio é desenhado, assim, total, não foi montadinho com peça de Lego, tá ligado? Você vê que é um negócio bem mais elaborado e tal, acho muito mais foda. A própria cidade de Narche lá no começo, lá, que lá, acho que tem uma imagem ampliada mostrando todo o desenho da cidade, né? Então, desde a cidade até a parte da caverna do Esper. Aliás, não são summons aí no jogo, eles são Esperhers. Esperhers. Pelo menos tirou aquela ideia, porque todo mundo que fala de Final Fantasy, nossa, os summons, cara, os summons são muito foda, tá? Eu, cara, você pira tanto só em summons, sério. Eu ia complementar que esse negócio de... da possibilidade de várias animações dos personagens, aí que aumentam bem mais o carisma dos personagens, que tipo... A Terra pode dar uma piscadinha, o Loki ele pode dar aquela risada e botar tipo a mão no, na cintura pra falar que ele é orgulhoso. É uma coisa assim que, como eles tiveram essa limitação de não poder fazer uma dublagem ou fazer coisas assim, eles colocaram muito gestual, né? Tipo, muito gesto assim pra representar o personagem, então foi o que aumentou também a carisma, na verdade. Na verdade, colocaram uma voz pra quem precisava, que é a risada do Kefka. É que é a melhor de todos, nada, né? Que é a melhor voz do jogo. Melhor e única. Ah, é, também outro momento que explora bem isso aí é quando o Sabin e o Gal ficam pulando lá. O Gal fica tipo, ah, me segue lá. E eles ficam pulando lá. Põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe. Menino criado no Veld lá, a Cell. O Sabin é o cara musculoso, que é o irmão do Edgar. Que tipo, o Gal fica falando, ah, você é forte, me segue. Aí eles ficam pulando, põe, põe, põe, na tela toda. Até que o Gal fica rindo lá. Você é engraçado. Bom! Cara, que bizarro. Nessa, tem vários desses momentos aí durante luta. Né? É interessante. Bom, agora fala um pouco da história. Não, a história do Final Fantasy VI começa com a Terra, né? Que é. Alguns acham que é a protagonista, mas sei lá, é difícil ver uma protagonista, né? Mas enfim, ela tá, né, andando num mecha gigante junto com dois amigos dela, né? Amigos não, dois soldados. Você vê que eles são de uma. O Vix e o Veg, né? Vale a menção. É, o Vix e o Veg, é. Eles estão em vários jogos da Square. Enfim, eles estão andando lá, eles estão, tipo, testando um novo equipamento lá do Império, né? A armadura Magitech, né? Que é tipo uma maneira de canalizar magia pra robôs e tal, pra usar como arma mesmo. Eles estão indo lá, eles encontram um Spear, né? Que é o. Tritosh, daí eles enfrentam esse Spear. O Spear, ele também é chamado de Vale Garmanda, olha que nome. Ele, tipo, emite um brilho assim. O Biggs e o Ed, né? São mortos. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô com medo, assim, de vocês sem querer falar esperma, não sei porquê. Vai pra porra, eu sei controlar, rapaz. Tira o esperma da cabeça, Zé. Não. A Terra encontrou um esperma congelado na caverna, aí ela entrou em ressonância. Não, é que ela, que não é que lembrou, ela, a Terra entra em ressonância com o esperto, o Trintork, e ela desmaia e acaba parando lá na cidade de Narsh, e ela é salva por um dos membros da Resistência. Primeiro, um dos membros da Resistência chama o Loki, o caçador de tesouros, personagem mais legal do jogo, falei. Ele mesmo fala, né? O membro da Resistência fala: ah, chegou seu ladrãozinho. Falou: ladrão não, eu sou um caçador de tesouros. Aí ele fala pra ajudar a Terra lá. Lá que você também conhece os Mogulis, lá que os Mogulis te ajudam. Inclusive, nessa parte tem uma das inovações, que são a divisão de grupos. Você pode dividir em três grupos, assim, grupos de pessoas. Tipo o Tower Defense, sabe? Aquela parte do Final Fantasy VII, sabe? Não conheço. Aí você consegue salvar lá. Aí a Terra, como ela ficou desmemoriada, porque ela estava sendo controlada pelo Império através de tipo uma tiara, aí ela resolve ir contra. Aí ela resolve se aliar aos rebeldes. Ela resolve se aliar aos rebeldes para ir. Isso, é o exército de Fígaro. Tem um monte de cara cantando Fígaro, Fígaro. Ah, essa foi pior. O rei Edward. Fígaro é o reino do Edgar, né? Isso, que fica lá o castelo na areia lá. Esse, o cara que usa uma motosserra. Eita, isso é uma arma legal, viu? Pra que magia? Ele tem uma motosserra. Ele é um engenheiro, mano. Que engenheiro é esse, né? Engenheiro assassino, Deus me livre. Engenheiro com motosserra, porra, dá medo isso aí. É, poxa. Aí, tipo, essa é a plot principal, porque aí o pessoal vai viajando no continente lá pra recrutar pessoas contra o Império. Pelo que eu entendi, assim, que eu vi bem por cima, o Império tá brigando contra os rebeldes, até um certo ponto, assim, que eles quase fazem as pazes, correto? É, isso meio que eles resolvem, eles chegam até a ter uma reunião meio que pacífica, assim, no castelo lá do Imperador e tal, eles meio que se resolvem, só que o problema não é o Imperador, o problema é o Kefka, né, que é o conselheiro lá principal do Imperador. O Kefka vale um top pra parte agora, né? O Kefka vale um top. Cara, é muito, muito foda. Exato. Ele é a essência do mal, cara. Não tem porquê. Ele faz porque ele gosta. Ele não é movido por dinheiro, pelo sorriso. Ele porque gosta. Ele gosta de ver as coisas queimarem, como ele diz. Ele é o cara da escrotidão. Ele saiu, tipo, se você for ver o desenho do personagem, ele é muito parecido com o Coringa do Batman. Tipo, ele tá pouco sabendo um pouquinho o que vai acontecer. Ele só quer saber que quer destruir tudo. Ele quer destruir o mundo, cara. Tem um fator importante também, porque ele odeia você. Sabe essa frase? É porque tem uma frase clássica dele que ele I hate, e repete hate um monte de vezes, you. Porque alguém consegue ferir ele. Ele fica que fala odeio você. Ele é cheio dessas frases. Tipo, ele fala, tipo, ele bota fogo numa vila de magos. E ele fala, nossa, que bela manhã pra ter um churrasco, hein? Além desse tipo. Ele é muito evil, velho. Seguido da risada, cara. E ele sim tem ambições sim, porque a ambição dele é se tornar um deus. É ambições leves. Ele é tão foda assim que chega ao ponto assim de ele fazer algumas ações que ele até prejudicou os aliados, entre aspas, dele, né? Tipo, ele até matou o aliado dele pra prejudicar o inimigo, né? Ah, sim, tem até aliado dele que passa pro nosso lado, assim, pra ficar de revolta, assim, contra o que ele tava fazendo. Puta revolts. A gente tem que falar um pouquinho, nem que seja um pouquinho, nem que seja o nome, pelo menos, dos outros, né? Porque tem muito personagem. Tipo, a gente já falou, né, da terra do Loki e do engenheiro Edgar. Tem o irmão do Edgar, que é o Sabin, o monge, né? Ah, tem o Shadow, que é o ninja que não se... Aliás, não use o Shadow em batalha fora de uma missão, senão ele vai embora. O Shadow é o único personagem que luta com você, mercenário, e depois, né, vai embora. É bem o tipo do mercenário. Ah, tem o Mowgli, né? Que o Mowgli é um personagem que luta com você. Ele usa um... É um Mowgli que usa lança. Olha que divertido. Ele é tipo um bardo, né? Ele tem umas dances, assim. É, e... Ó, tem o... Como é que é o... Fugiu. Como é que é o nome do espadachim lá? Sian. O Sian. O seu Madruga, isso. Obrigado. O seu Madruga lá. O seu Madruga. Vocês podem ver. É a cara dele. Vocês podem ver. Eu nunca vi tanta utilidade pra ele, porque aquele poder dele lá demora demais pra carregar. Nunca vi. Porém, causa um bom dano. Tem a Celis, né? Que é uma outra personagem que também usa magia. Era uma das generais lá do Gestalf. Ela é uma Runic Knight, ela aprova todos os personagens porque ela é muito massa. E por aqui a gente encerra, a gente fala como a gente falou no Final Fantasy V, joguem. Ou não, né? Se vocês também não quiserem, podem jogar Zelda como eu, é legal. A gente encerra por aqui essa parte de história e vamos para o que interessa no nosso podcast. Vamos seguir mesmo a ordem. Quem solicitou música aquela vez de início era o Wesley, então? Primeira música. Vai ser um pecado porque o Final Fantasy VI é cheio de música boa. A música que eu vou escolher é o tema. É o tema do Loki. É praticamente o tema de aventura mesmo. É o tema que te deixa pra frente. É por isso que o tema de protagonista tem que ser assim, rapaz. Ele não é o protagonista, entre aspas, mas tem que ser assim. Toque aí o tema do Loki. Ou só Loki. Só Loki? É aquela música do Claudinho Bochecha? Só Loki, só. Nossa senhora. Sabe? A música que eu escolhi, ela é uma das últimas músicas que você escuta durante o jogo. Ela é a música chamada Dancing Mad. Ela tem tudo a ver com até o nome, com relação ao Kefka. Ela troca durante o último chefe. E é muito foda, tipo, as batidas do tipo um negócio muito... Caralho, essa última música. Ela é a melhor música de último chefe de todos os Final Fantasy, cara. Na boa, é a melhor. Concordo, bato carimbo. Então toca aí The Dancing Mad. No Final Fantasy VI, eu escolho o tema da Terra, que também é o mesmo tema do mapa, né, do jogo. E, velho, essa música, pra mim, ela define o Final Fantasy VI, assim, ela é muito foda, assim, ela não é muito animada, tipo, muito agitada, mas ela dá uma sensação, assim, ela representa muito o mundo do Final Fantasy VI pra mim, é um ótimo tema de mundo, e é muito foda essa música, tem vários remixes foda, mas essa versão original ainda é a melhor pra mim, então pode pôr aí pra tocar. Thank you. Excel, par ou ímpar? Par. Ímpar. Coloca o número no chat já. 3, 2, 1 no chat. Beleza, ganhei. É... Bom, pra mim a música do Final Fantasy VI seria a música do vilão, né? Do vilão, o mal em pessoa. O tema dele, cara, o tema dele é bem... O estilo dele é aquela música bem sarcástica. Ela tem um tema um pouco mais irônico, assim. Ela é alegre e irônica ao mesmo tempo. E depois ela vai crescendo e evoluindo. Então, toca ela aí. Não, o legal é que no final lá, tipo, no final do jogo tá tocando uma música mó tensa, que vai ser a batalha final, e agora alguém toca essa música e ele começa a ficar falando, ah, mas vocês não têm direito, fica divagando, mano, pô, tá... É muito foda. Então, galera, pra encerrar com chave de ouro, o meu pedido musical do Final Fantasy VI. Tudo você gosta de encerrar, né? Você gosta de encerrar menos X podcast? Tudo eu gosto, pera aí, uma vírgula. A gente tirou para o ímpar, você ganhou e eu fiquei por último. Tá bom, agora tá certo. Tá certo, vai, pode continuar. Então, pra fechar então com chave de ouro, já que eu perdi no para o ímpar pros álbuns aí, eu gosto de encerrar as coisas. E aí, o pedido de Final Fantasy VI, uma música muito foda. O cara pra ter composto isso, ele tava naquele dia que ele levantou da cama e falou, hoje eu vou ser foda. E ele fez a música. Então, área de Mesocaratere, toca aí. Thank you. eu complemento, ele fez a melhor música, um dos melhores momentos do jogo, porque a ópera House é um dos melhores momentos da série Final Fantasy. Cara, um momento marcante demais, velho. Quem puder ver aí no YouTube, muito foda. É, vejam depois a versão que o Black Mages fez. Tem uma versão que eles cantam em inglês. Muito lindo. Tem uma ópera de verdade com essa música, na verdade. Eles chegaram a fazer um concerto com essa música. É a Voice. Acho que é a Voices from Final Fantasy. Aí tem essa música cantada em inglês. Eu tenho ela aqui. E encerrando o cast, a gente fica por aqui, né, com as belas músicas de Final Fantasy 5 e 6. Como a gente disse, muita gente aqui gosta muito dos dois jogos. Outras pessoas, eu e Excel, diga-se de passagem, não gostamos tanto assim. O Excel gosta mais de Zelda, né, Excel? Eu gosto mais de Zelda, Zelda é bem legal. Zelda é bem melhor, conforme ele disse. Então, a gente encerra por aqui. Essas foram nossas opiniões, algumas coisas que a gente argumentou a respeito da história. Se você não gostou ou se você viu algum erro, pode mandar um e-mail pra nós. O nosso objetivo aqui era mais falar das músicas, né? A gente tem que lembrar aqui, antes de terminar esse cast, que todas essas músicas aí é feito pelo nosso grande, excelentíssimo Nobuo Uematsu, que é o cara foda pra caramba, que se não fosse por ele, eu não tinha nem coragem de falar de Final Fantasy. Desculpa aí. Não, eu ia falar o seguinte, cara, e tipo, jogue, porque às vezes você tá tocando uma música e você não sente nada, assim, mas joga o jogo, que às vezes ela toca no momento X ou Y, aí você sente que aquela música é importante. Joga os dois jogos, não vai custar nada, você não vai tomar sua vida. Não, não vai custar nada não, vai custar pelo menos 120 horas da sua vida, né? Nada, vocês gastam mais horas em mundo da vida, mano. 80, não dá nada, cara, não. Só 80, não é nem 120, 80 horas, né? É, 120 é muito, porra, mas 80 é muito. Então, encerramos por aqui. Nosso e-mail para qualquer elogio, qualquer crítica, qualquer outro argumento que você tem aí é o gametrack@mailx.com. Agradeço a participação de todos. Eric Santos, lá do tudonopote.com.br. O Wesley de vários lugares, tanto quanto o violão de 8 bits, quanto o No Reset, quanto o Omega Cast. O Ridan, que tava desaparecido aí, depois eu conto os detalhes a respeito disso. E o Excel, né, Excel? Tá sempre aí comigo, hein? É, né, cara? Na falta do que fazer, a gente tem que enfrentar isso aí. Então, encerramos por aqui e até a próxima. Falou, galera! Falou! Falou! Agora eu esqueci o que ia falar. Então esqueceu de vez. Nossa, mano, o peito da Tifa balança. Nossa, o que você tá falando, cara? Você tá jogando. Quando você tá jogando, você tá falando que o peito da Tifa balança. É, balança mesmo. Eu vi isso aí também. Ela fica parada e o peito balança sozinho. Tá, mas bom, sério, rapaz, quando você tem uma batalha, chega, ela fica esticando a mão lá e fica balançando o peito, cara. O peito dela nem tá tão grande assim, não. Vai se fuder. A série favorita do Wesley, porra. É.